Boa noite, Rumo 9061, contato radar, Santa Via, saída Árvore 1, para o nível 380. Árvore 1, 380, via 9061. Leva 9061? Afirmativo, com 9061. Direto, leva 9061. 192. 32, autorizado ao final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. P9232, confirmando PNH 1908. P9061, chama centro Recife em 1, 28.8, alterne 1, 26.0. 28.8.0, vou 9.0.6, no meu trabalho. Bom voo. 32, só a nossa indicação no radar, quanto uma zona tem uma formação com uma cidade por uma direita interceptar entre Duna e Índia Serra? Afirmativo, tá 9232. Tá ok, assim eu faremos e pode descer 1070. Se você referência com solo para descida para 17002, até 9232. Afirmativo, inclusive está nosso canal meteorológico está mais específico que está. Agora está saindo visual aqui, mas foi igual com as elevações, então. Gente, com referência com o solo autorizado, 17003, suporte estabilizado no localizador. Gente, obrigado. We have information, Charlie copies, and we are stand 11. Mission 111, good morning, stand by, clearance. Standing by, thank you. Aproximação, chama a torre de Salvador 118, decimal 95. 1895, obrigado, senhor, até mais. Até mais, um bom pouso. Yes. Salve 232, boa, continue a aproximação, reporte visual, ajuste a 908, pista molhada. Gente, trabalhando. Pistão na 0, vento 8, 0 graus, 0,4 nós. Ok, livre pouso. Um reporte físico, escorregadinha? No momento não, os últimos 3 pousos ninguém reportou. Valeu, obrigado, então está livre pouso, 9,2. Salvador, o gol 1973, 0,4, 1,73. Gol 1,73, pontual 9, autorizado, estivesse na média, gostar. Passa 9232, Solas 36, na minha escuta. Libera direito, autorizado, táxi via Alfa, Porsche, Chance, Deixo, Deixo. Alfa, tenha Porsche, Chance, Deixo, Deixo, Deixo, Deixo, Deixo, Deixo, Deixo, Deixo, Deixo. Da passagem a Bandeta, direção na Juliette 43. Apoio autorizado, parte 1 no Índia, ponto espera a faixa pronto. 173, autorizado, alinhar o decola pistão na 0, vento 9, 0 grau, 0, 4, 20. Controle, 208, obrigado, bom final de semana, Cedro 1173. Alistino 1911, ready to clock. Relaxa. Alistino 1911, Tiro, to Sierra Alpha, Echo Zulu Airport, Vietor, Zulu 44, Oscar, according to your plan, flight level 360, take off runway 10 with a right turn, Salvo 1 departure, Sierra Alpha, November, Vitor Oscar 1, Leda, and Dr. Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniform, Transition, is called 5015, Salvador Departure, 120, Small 8. Order Argentina 1911, clear to Ezeiza, via Upper Zulu 44, then flight level 360. Departure is Salvo 1, Leda, Doclu. Departure runway 10, 5015, and departure frequency 120, decimal 8. Ignition 1911, turn is right, Salvo 1, is 11, call me to push back and start up. Right, son, I call you ready for start up. Copia. Copia. Uno autorizado, Galeão, Getúlio do 44, após a fome rota. Nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue o saída São Uno, Leda, Dótimo. Astiana 5025, Centro 1209. Autorizado para o Galeão. Via Abrezulo 44, seguindo rota, nível 360, da 10, a decolagem curva direita, Salvo 1, Leda, Tóximo, responde 5025 e o controle 1208, com 1561. 1561, seja muito correto, reporte e pronto para o feedback de treinamento por todo. Reportando. 3, eu tô no meio do dia, desci para 2 locais, e a gente não zero 18, autorizado, e eu não sou a gente não zero, eu posso autorizado. Uno 1251, Eterno, 1251. 1251, 1-2235, gol 1-2-3-5. Uma aproximação, reporte visual, estilo nas vizinhanças, pista molhada. Reporte na visual, 300 no meio. Correio, gol 1561 para Dante com 140 Cordo alternando Campinas, autonomia 3 horas 3, 5 minutos. 561 autorizado táxi, até o ponto de espera da pista na 0 via Pátio no Índia, no ponto de espera reporte pronto, ajuste na 08. Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, pronto, ponto de espera 08, gol 1561. Bom dia, gol 181, informação Charlie, remota 13, autorização Porto Alegre. Gol 181, bom dia, informe-lhe, você está aí? 380. 380, prepare a Moro 1, transição, eleva, guarda no copter. Moro 1, eleva, guarda. Bora 5 mil euros autorizado, alinhado, decolar pistão na 0, vento 1 a 3, 0 graus, 1 a 2 nós. Liga a linha, decolar 1 a 0, gol 5 mil euros. Decola 09, chama o controle, 09 decimal 8, vamos. 1208, obrigado, boa noite, meu. Controle de Salvador, boa noite, bom dia. Gol 15. 561. Lima 561, bom dia, contato radar na decolagem. Até os dias na saída de Lima, subido pelo nível 360. Mais Ingrid, mais 2010, direto Lima, subindo para o 360, com Lima 561. Passagem ao Boeing da Argentina, está esperando para o ponto de espera após Juliette, portão 1-1. Após a Argentina, autorizado o táxi para o 1-1 da presença no meio. Salvador, gol no 1-1-6-1. Gol no 1-1-6-1, prepare-se ao voo 1, mesa morte, ou número 2. Eu vou 1-1, mesa morte, morte. Salvador, queria autorização do gol 8, 1-1. Gol 8, 1-1, apenas 1 minuto para a cópia. Argentina 1-1-1, clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees, 06 north. We are line up and take off runway 10, 1901-1. Go 8-1-1, virando cópia. Cópia. Mono 8-1-1, autorizado. Flávio, Arapa, Alfa, Viatura 2-1, aposta em sua derrota. Nível 3-8-0. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue para o chute sair da Arbor 1, transição Elepa, aciona 5-0-3-2, transição 1-2-0, decimal 8. Aprovado por Porto Alegre, Apoio de Lu 2-1 e após conforme o plano de voo nível 3-8-0. Decola 1-0, curva à direita, Arbor 1, transição Elepa, controle 2-0-8, transponder 5-0-3-2, 1-8-1. Dona 8-1-1, procedimento correto, na remota 1-3, que aposta para o chute da adicionamento? 7. Alfa, Echo Hotel, bom dia para o Silvio. Azul Alfa, Echo Hotel, o centro do giro de motor em marcha lenta, reposta no termo. Salvador, Oceané Oscar, Charlie India. Oceané Oscar, Charlie India, bom dia para o senhor. Bom dia, só que o reboque da faixa 3, posição 1 Lima para a posição 8, faixa principal. Oscar, Charlie India, autorizado, início do reboque, reporte para ingresso na faixa principal. E positivo. Bom dia, até 3-6-0, frente da informação Charlie, posição 7, cópia São Paulo, conversa. São 3-6-0-1, número 2 para a cópia, prepare-se um voo, linda morte, você. A gente é morar no ano, né, agora é 1-6, no parte 1-2-0, no final 8, no ano. 1-2-0, no final 8, boa noite. Argentina 1-9-0-1-1, climbing 2,000 to 360. Argentina 1-9-0-1, radar contact from departure. Climb by Apollo 1 departure, flight level 360. Climb by Apollo 1 departure, flight level 360.